Hoje é o dia da salvação. Teus braços abertos, Senhor. Não quero a graça em vão. Em ti encontro meu valor. Habitar em mim, eu sou teu templo, meu Deus. Em meio às lutas eu vou crer. Teu amor é tudo pra mim. Na aflição eu sou feliz. Teu poder me faz viver. Mesmo em dor eu sou luz. Tua presença é meu viver. Guitar, piano, 70 BPM.